Boa noite. Vou pedir para que todos prestem muita atenção naquilo que vou dizer hoje aqui. Há algumas pessoas que estão tão ligadas a nomenclaturas de quem é o espírito que traz a mensagem, que esquecem de prestar atenção no conteúdo da mensagem. Assim como eu falei para ela, que não importa a nomenclatura, se é Exu, se é Preto Velho, se é Pombagira, isso é apenas um detalhe. Aqueles que se ligam, quem é o espírito? São todos uns idiotas. Porque não prestam atenção no que está sendo dito. O que importa quem é que está trazendo a mensagem? O que importa quem está falando? O que importa se é o médium tal ou ciclano? Vocês não prestam atenção no que está sendo dito. E depois não compreendem o porquê estão na situação que estão. Em todo momento, as trevas se levanta, planeja, arquiteta. Planos para destruir esta obra. E ainda tem gente se preocupando com quem está falando. Hoje existe um plano, mais um. Para tentar destruir esta obra. Só que não consegue compreender que isso aqui, esta obra, ela foi levantada por Deus. E não existe homem na face da terra que tenha o poder e a capacidade de destruir aquilo que foi levantado por Deus. Muitos não irão compreender o que eu estou falando neste momento. Não adianta vocês enviarem magia, fazer despacho para derrubar os médios dessa casa. estamos todos em total alerta em todos os momentos. Não dá para compreender a maldade do homem. Ainda mais sobre aquilo que ele não compreende. É mais fácil atacar do que tentar entender, do que aceitar. É mais fácil atacar. As trevas vai se levantar várias e várias vezes e irá cair. Porque o nosso trabalho é proteger não só essa casa, mas como muitas outras casas que estão no projeto da nova terra. Então, aqueles que perdem seu tempo se levantando contra esta casa ou qualquer outra casa que foi levantada por Deus, enviamos um aviso. Com Deus não se brinca. Deus é justiça. Com Deus não se brinca. As tramas das trevas sabem que para eles, para muitos deles, não há mais chance aqui. Neste planeta. E tentarão arrastar o máximo que puderem. Aqueles que se colocarem em sintonia serão tragados junto com eles. E tudo isso depende da escolha de cada um de vocês. Tentarão contra a vida de vocês, mas não conseguirão, não terão êxito, porque além da proteção que você já tem, está sendo enviado mais um exército. Para auxiliar o que já estão aqui. Peço que aqueles que estão dormindo, que ainda se encontram na ignorância, possam acordar. Porque não há mais tempo. Não há mais tempo. E isso está sendo repetido várias e várias vezes. E vocês parece que não querem acordar. Várias e várias vezes já foi repetido. Que o tempo está se esgotando, está acabando, e muitos ainda estão dormindo. E o pior, muitos não querem acordar, não estão dispostos a acordar. Para esses, apenas poderemos direcionar para outros planetas e nada poderemos fazer. Para aqueles que ainda possuem uma mínima chance, estamos fazendo o máximo do possível. Aqueles que já acordaram, não ache que estão livres. Precisam evoluir mais, acordar mais. Ainda estão sonolentos. Ainda estão na brincadeira. Tô lá e tô cá. Busca um lado. Defina aonde realmente querem estar. Não existe meio termo. É ou não é? Hoje tramaram contra a vida de alguns médicos desta casa. Estavam tentando causar um acidente. São muito tolos, né? Esquecem. Eles só não enxergam a nossa presença. Eles não conseguem nos ver, muitas das vezes. Esquecem que existe um exército atrás de cada médium desta casa. Intuímos essa menina a fazer uma oração antes de chegar aqui. E a oração dela, a princípio ela pensou que era para outra coisa, mas foi uma oração de proteção, de livramento. Quem vocês acham que são? Para atentar contra a vida deles. Seus pensamentos, suas ondas de energia são enviadas. Interceptamos todas elas. Nada acontecerá com eles. Nada. Nada acontecerá. Vocês irão atacar mais e mais, porque não irão compreender o que está sendo feito aqui. Vocês não irão compreender. O novo está vindo. E muitos não irão compreender. Lembre-se que seus pensamentos são magia. Aquilo que sente, a raiva, o ódio contra o seu irmão é magia. Eu sou muito bom Mas sinto raiva. Tá fazendo magia. Quero que ele morra. É magia. Quero que esse trabalho acabe. É magia. Vocês estão se levantando contra a obra de Deus. É contra ele que vocês se levantam. Não é contra o homem. É contra Deus. É contra o nosso Criador que trouxe esta obra nesta época para trazer a luz, porque todos estão na escuridão da ignorância. Todos vocês se encontram na escuridão da ignorância. E Deus, por tua misericórdia, trouxe esta obra e muitas outras para trazer a luz neste mundo. E vocês, tolos, não compreendem. Se levantam contra aquilo que foi criado por Deus. Até quando? Até quando? Irão ser filhos rebeldes. Até quando essa rebeldia de vocês irá durar? Muitos já foram enviados e vocês não compreenderam. Só que dessa vez vai ser diferente. Desta vez irá ser diferente. Já está sendo. E que se levantem as trevas contra esta obra. Que venham todos. Porque irá se debater com o exército de Cristo. E isso eu falo não só para os encarnados, mas para os desencarnados também, que me escutam. Porque isso aqui está sendo transmitido para vários lugares. Para o mais profundo do umbral. Vocês estão lutando contra guerreiros de Cristo. Aqui não é brincadeira. E não estamos aqui para brincar. Acorde de uma vez por todas, para depois não chorar no ranger de dentes. Esse é o meu recado para aqueles que querem se levantar contra esta obra e aqueles que não compreendem o que está sendo feito. Levante-se e venha. Só não se assustem com o que vai encontrar. Laroyeshu.